Crossbox Batidão. Pedimos que afaste, pois o grave incomoda. Os irmãos Caio e Cássio. É diferente. Pamonhas Clube e 100 parceiros. Equipes seguidoras do Crossbox Batidão. Just looking at you. Cássio, produzindo e mixando os melhores hits. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Oh, Caio e Cássio, é diferente. I don't eat Crack a Jack. Don't look back, forget about the day. Wide awake, insomniac.